aí. Eu não sei cantar, nem canto tão bem assim. Laia, laia. É difícil entender o mundo inteiro, mas minha parte eu posso te explicar. É que quase o mundo inteiro nem sabe aonde quer chegar. Eu não tenho muito e nem pouco dinheiro, mas eu não preciso disso pra sonhar. É que eu te quero o tempo inteiro, eu não consigo evitar. E do lado de cá coração bate forte no peito, não me deixa respirar. A distância aumenta essa saudade, a nossa partida é permitir viajar. Te encontro em qualquer paradeiro, eu quero estar onde tu quer ficar. Já perdi um pouco o olheio alheio, aliado ao brilho do seu olhar. Imagina nós dois em um lugar que não dá nem pra imaginar. Só preciso do teu abraço e um beijo, teu aconchego é o meu lugar. Meus pensamentos entram em devaneios e eu tô te mostrando onde quero chegar. Sou sincero, puro e verdadeiro, e não uso a palavra amar. Mas aonde você vai, eu vou. Onde você tá, eu tô. Ficar lá é sempre bom pra mim. Você é a cura dos meus medos, o início de qualquer fim. Ela é a ideia perfeita pra uma conversa, sempre um não pra qualquer sim. Eu seria seu ego, seu tudo, eu me apego e me junto. Que pena que eu nem canto tão bem assim. Eu nem canto tão bem assim, não. Eu nem canto tão bem assim, não. Eu nem canto tão bem assim, meu amor. O meu amor. Ih, nossa. Yeah.